3, desça para 3 mil pés, ajuste pelo 021, sem restrição. Tem restrições para 3 mil, 1021, ajuste. 1643 da Gol. Web 5809, redução para 2209. Reduzindo 2209, Web 5809. Localizador final com a pista, 3122. Completa final, torre 7861, bom pouso. 7861, com a torre Salvador, 3152, até daqui a pouquinho. Até. Voo 1643, 2000 pés, ajuste 1021, está livre, LS, reporta estabilizado. 2000, vai estar mais estabilizado, 1643. Muito boa noite, eu vou no 7, no 4, quem está aí antes? Livrando 1900, 1500 na Mari. Gol no 754, identifica a chegada Mari, desça para 3 mil pés, ajuste 1021 da presente, monitado. Só confirmando, a mensagem foi pro gol 1-7, 1-4. Afirmativo, confere, 1-7, 1-4. Tá, bom, obrigado. Vai voar, tá, 0-3-0. Nivelando 50, Web 5809. Desça para 3 mil pés, ajuste 1021, reduzindo para 1709. Vai seguir tráfego da Gol agora 7 milhas à sua frente. Reduzindo 1709, Web 5809. Gol no 643, completa esquerda 140, nesta proa intercepta, reporte estabilizado. Esquerda 140, vai para mais estabilizado no 643 da Gol. Pequeno desvio à esquerda, Web 5809, devido à formação. Gente, o Web 5809 tiver condições nessa ponte, está autorizado a interceptar o localizador. Tem condições, Web 5809. Gente, está autorizado, a porta estável. Vai corretar, estabilizado, Web 5809. Está tendo chuva. É pouquinho se a chuva no aeroporto? Aguarde. Web 5809. 5809. Negativo chuva, nem na vertical, nem nas vizinhanças do aeródromo. Prossegue visual. Ciente, obrigado, porque a informação antiga estava bastante desatualizada. Muito obrigado, senhora, perdão. Pode prosseguir descida até 2000 pés, 509. Autorizado 2000, web 5809, nesta proa, intercepta localizador, reporta estabilizado. 2000, reporte estabilizado, web 5809. Boa noite, número 06, cliente da informação em Exclusa, 8050. Gol, o número 06 identifica a chegada Mari, desce até 4 mil pés, o ajuste no 021. Ele ficou descendo a 4 mil, no 021, no ajuste no 06. Estabilizou e tem a pista vista no 643. Gol, no 643, completa a final do LS X-Ray, torre 1286. Obrigado, 1286. Está livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, vai reportar quando estabilizar, web 509. Eu faço o seu altímetro? Relativo, 1021. 1021, muito obrigado. B43, checa o trem, pouso livre no zero, 130 graus com uma dúzia nove. Mano, B43? Uno, 30 graus no 09, checa o trem de pouso, tem pouso autorizado no zero no B43. Livre, pouso na pista no zero, trem da baixada e trabalho, eu vou no B43. Correto. Torre, 118 mesmo, pouso. 118 mesmo, M509, muito obrigado, senhora. Salvador, F5809, fui LS. 809, boa noite, avistado, número 2 para pouso, vento 140 graus e no 09, informarei pista livre, 5809. Ciente, vai informar baixada travada, F5809. É. Salvador, Gol, 1805, boa noite para Natal, conforme. 1805 para Natal, prepare poucas e pare, aguarde 4, 1 minuto, Gol, 1805. Aguardando, só confirme a subida. Puca, transição Zipar. Puca Zipar, grato, não sei escuta. Uno 643, um Solos 30, libera direita, táxi Alfa Juliette, o seu portão de número 3, na minha escuta, está estacionamento no 643. Direita Alfa Juliette para o 03, na sua escuta, no 643. Correto. É. 5809, pista livre, 130 graus, 109, checa o trem. Na final, baixada travada, F5809. Em livre pouso, pista no 0, 5809. Livre pouso, 5809. Liverpool, 05009. Bruno 805, tá pronto, cópia? 805, pronto. Natal 370, a rota Pirzulu 10. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 1208. Seu transponder 5477. 370 aprovado, Natal, na Upper Zulu, 1-0. Da 1-0, curva esquerda, Pucas e para 1-2-0-8, controle, aciona 5-4-7-7, o gol no 805. Correto, informe pronto para o push no 805. Vai chamar, obrigado. 1-0-2-1, vai reportar o gol no 7-1-4. Gol no 6-0-6, reduza para 2-2-0-9. Reduzindo 220, vamos 606. Zero 09, seu solo aos 32, libere a sua direita e táxi via Alfa Juliette, portão 10. No pátio 1, no portão 10 para o web 5809. Excelente, livra direita, Alfa Juliette, portão 10, pátio 1, web 5809. Firmante. Feliz dia dos pais. Alô, é o Zen, né? O 714, confirma pronto? Tá mantendo a Pro 065, vou interceptar. 714. Gente, confirma o motivo? Tá mantendo essa Pro pra interceptar, senhora. Tem algum problema? Gente, é porque o senhor não tinha solicitado anteriormente. Por isso o meu antigo deu um questionamento pro controle. Aí eu queria saber se é por conta de desvio de informação. Não, não. Aí derivou um pouquinho aqui por causa do vento. Reporta estabilizado, gol no 714. Gol no 4. Gol no 606, segue como número 2, reduza para 1809. Reduzindo para 180 no 606. Desça para 3.000 pés, ajuste 1021. 3.021 no 606. 714 estabilizou? Tá estabilizando agora na DLS 714, é o Campo Vista. Torre 1286. 286, 714. 606, 2000 pés, ajuste 1021, está livre LS, reporta estabilizado. 2021, reporta estabilizado no 606. Torre, boa noite, chegou no 714 LS, dá uma zero para baixar travado visual. Boa noite, avistado, tem pouso livre, pistão no zero, 1,60 graus, com uma dúzia nós, voo 1,714. TV pouso, 714. Salvador, Gol 8805, portão 4, puxa essa lá. Autorizado, reporte táxi no 805. Ali, Gol 8805. Autorizado no 606. Voo no 606, completa final, torre 118.6, bom pouso. 118.6 no 606, bom pouso. Controle Salvador, bom dia, azul 4062. Azul 4062, identifica a chegada na área, desce até o 050. Identificou na Mari pro 050, tem informação Yankee, azul 4062. Continue na aproximação, informarei pista livre, vento 1,70 graus, 1,09, voo no 606. 06. No 7 no 4, no solo aos 40, libere a direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, gol no 7 no 4. Pela Juliette, reporte para ingresso na Alfa, gol no 7 no 4. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Confirmado, na Alfa, reporte antes para ingresso na Juliette, gol no 7 no 4. Correto. No 606, vento 1,50 graus, 1 dúzia nós. Tem pouso livre, pistão zero, gol no 606. Livre pouso no 0, no 606. táxi Golfuno 805, Golfuno 08 a bordo, 3 horas de autonomia, Maceió, alternado. Livre para o ponto de espera no zero e acuse pronto para a decolagem. O 1805. Livre para o ponto de espera no zero, voo no 805. Solos 43, libera a direita em táxi via Alfa Juliette até o portão 5 na minha escuta, gol no 606. Alfa Juliette no 5 na sua escuta, no 606. Gol no 7 no 4, está autorizado seu ingresso no pátio via Juliette, portão número 2. Via Juliette para o 02, no 7 no 4. Próximo ponto, espera pronto para decolagem. 805, autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, vento unos 50 graus com uma dúzia nós, voo no 805. A gente livre a decolagem da 10, voo no 805. Decolou os 46, controle em 1208, boa noite. 308, gol no 805, obrigado, boa noite. Até mais. Boa noite. Salvador, boa noite, voo no 805, passa 1.800 na sua escuta, Pucã. Voo no 805, contato radar, 370, sai da Pucã. 370, sem restante, Pucã, voo no 805. 4062, desça para 2000 pés, ajuste 1021, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, ajuste no 021, está autorizado LS, reporta estabilizado, azul 4062.